Para começar, é importante dar espaço à figura central que carregaria a série em sua suposta era de ouro. Essa figura é Shinji Mikami. Mikami, antes de Resident Evil, só havia trabalhado em quatro jogos: um jogo de quiz, uma cilada para o Roger Rabbit do Game Boy, Goof Troop, jogo baseado na série animada Turma do Pateta, e a versão do jogo do Aladdin feito para o Super Nintendo. Em 1993, os superiores dele na Capcom ordenaram ele a produzir um jogo de terror, com o pitch sendo simplesmente um jogo ambientado em uma mansão. E nada mais. Sem qualquer outra instrução, o que poderia ter sido uma dor de cabeça, esse pedido vago possibilitou que o projeto tivesse uma forma muito mais livre. Aí veio a sugestão de um dos desenvolvedores sêniores da empresa, Tokuro Fujiwara. Fujiwara trabalhou anteriormente nos jogos de Ghosts 'n Goblins e alguns de seus spin-offs. Mas o mais importante, ele dirigiu Sweet Home, um jogo de terror do Nintendo clássico baseado no filme de terror de mesmo nome, lançado em 1989. Fujiwara, que se juntou como produtor geral, sugeriu a Mikami que ele fizesse um remake do jogo. O problema foi que Sweet Home não foi localizado fora do Japão, por consequência, não desempenhou muito bem no quesito comercial. Eventualmente, os elementos relacionados aos inimigos do jogo foram abandonados em favor de elementos originais. E assim, as conexões com o Sweet Home foram rompidas e o jogo se tornou uma ideia própria. O desenvolvimento começou no Super Nintendo, mas em meio à produção, houve o lançamento de uma plataforma nova, mais potente e muito mais interessante, o PlayStation, da Sony. O console permitiu que o jogo tivesse gráficos tridimensionais e que tivesse uma duração maior. Inicialmente, o jogo seria em primeira pessoa, inspirado no jogo Doom e com uma atmosfera bem inspirada no filme O Iluminado, de 1980. Mas enquanto desenvolvia o jogo, Mikami descobriu o clássico Alone in the Dark, de 1992. E assim houve uma mudança na visão em primeira pessoa para a visão em terceira pessoa, com ângulos de câmeras fixos. Outra coisa importante a levar em consideração é que, por mais que fosse um jogo japonês, ele foi pensado também para ser vendido no mercado internacional, já que, ao invés de contar uma história ambientada no Japão, os desenvolvedores optaram por criar uma cidade fictícia nos Estados Unidos e procuraram por atores americanos e australianos morando no Japão para interpretar os personagens, algo que deu uma característica muito única ao jogo, mas que é um assunto para ser abordado mais para frente. Ainda nisso, veio o nome do jogo, Biohazard, em inglês, risco biológico, que é o nome do jogo e por consequência da série no Japão, mas a Capcom não pôde registrar o nome nos Estados Unidos. Muito por conta de já existir um jogo para o Mega Drive com esse nome, Biohazard Battle, cujo título original em japonês é Crying, a Semi-Sensor, e porque também já existia uma banda norte-americana com o mesmo nome. Então tiveram que buscar uma alternativa. O nome Resident Evil apareceu entre as opções, um nome que Chris Kramer, o diretor de comunicações na Capcom dos Estados Unidos, achou muito tosco, mas era melhor que as outras alternativas, porque ficou popular entre o time de desenvolvimento.